Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Esse que é continuação do episódio passado, de semana passada, em que começamos a falar sobre alienígenas. E vamos continuar hoje, não é mesmo, Alexandre? É isso aí, vamos encerrar esse papo que tá super legal e que rendeu pra caramba, né? Tanto que a gente dividiu esse cast em dois, então espero que vocês curtam também. Isso aí, então pegue seu bloquinho de notas novamente e venha conhecer os filmes com a gente. Mesmo o Independence Day, né, que já é um filme de invasão alienígena, né, mais sério e bem na linha do Guerra dos Mundos, né. O presidente dos Estados Unidos subir num caça pra ir atrás de alienígena é forçar a barra demais, né? Ah, mas aí é um filme, é aquela coisa, né, da supremacia norte-americana, e você tem toda aquela a interferência do exército, né? Mas ele marcou a época, né? É um filme não, que... sem dúvida. Eu lembro que quando ele saiu, a cena da explosão da Casa Branca foi repetida a exaustão, né? Nossa, então, você lembra quando começaram o DVD, começaram as propagandas de DVD, uhum. Que uma das cenas, né, pra mostrar os efeitos era This is DVD, aí mostra a cena da Casa Branca explodindo. Isso, exatamente. Eu não, assim, esse é um filme que eu vou falar, eu não gosto dele, mas é incrível, toda vez que passa eu assisto. Ele é divertido. Vez que termina o filme eu fico assim, puta que pariu, assisti de novo, velho, que merda. Porra. Mas ele é divertido, né? Tem o Will Smith ali fazendo o que o Will Smith sabe fazer. É, o Will Smith faz o que ele sabe fazer, né, cara? Ainda bem. E é bem divertido. E ele é engraçado, porque ele acaba utilizando um recurso, que é o mesmo recurso do Guerra dos Mundos, só que o que destrói os alienígenas não é um vírus, não é uma bactéria, é um vírus do computador, né? É. Demonstrando ali também que os alienígenas utilizam o Windows 3.1, no mínimo, porque... Não, eles usavam o Windows 95. Cara, eu acho que era a primeira versão do Windows, porque não, você talvez destrói como eles um eram, computador... Talvez como eles eram mais evoluídos, eles usavam o Windows Vista já, né, cara? Mas o Vista não aconteceria isso, cara. Ah, não sei, cara, aquele sistema era tão lixo, cara. Cara, eu considero mais que ele exista, sabe? A Microsoft não considera mais que ele exista. É foda, cara. A Microsoft é assim, ela lança um sistema bom, um sistema ruim, um sistema bom, um sistema ruim. Prepara que o Windows 8 vai ser uma naba voadora, tá? Provavelmente. Se não for, cara, parabéns, hein? Parabéns. Né, Independence Day, um filme literalmente de computadores. A gente muda o assunto totalmente. É, mas... Ah, não sei, é um filme que diverte, mas é só também, não oferece muito mais. E toda aquela mensagem americana, aquela coisa toda, incomoda, né? Principalmente hoje em dia. Eu só julgo assim, esse negócio aí, que eu vejo muita gente que acha isso. Eu também, em alguns pontos, eu acho, mas às vezes eu penso assim, porra, é um filme feito por americanos, para um público maior americano. Eles vão defender quem? O japonês? Não, eu entendo. Caralho, velho. Não, lógico, eu entendo. Mas pega pesado, né? A partir do momento que você tem o presidente dos Estados Unidos subindo num caça, ele começa... forçar um pouquinho a barra. Né? É. Um ano depois, a gente começa a ficar um pouco mais sério, né, com um filme que é genial, que é Contato, de 97, filme do Robert Zemeckis, baseado na obra do Carl Sagan. Temos a Judy Foster como atriz principal, e ela começa a buscar indícios de outras vidas no universo, até que ela recebe uma mensagem com uma máquina que é capaz de levar o ser humano a fazer contato com extraterrestres e reivindica o direito de ser escolhida para essa missão. Ela recebe as instruções para a construção de uma nave, né, que vai levar uma pessoa, somente uma pessoa, para esse contato. E assim, é uma obra do Carl Sagan, então o filme ele discute muito a questão da ciência versus religião. E é muito interessante essa discussão, é feita de uma forma muito responsável, né, a ponto de você terminar o filme com uma personagem extremamente cética, né, que não acredita em Deus nem nada. Ela acaba terminando o filme com uma aura de profeta, porque se ela não acredita em Deus, porque não se pode comprovar a existência de Deus cientificamente, seguinte, ela acaba adquirindo essa característica profética justamente porque ela faz o contato com o alienígena, mas ela não tem como comprovar que ela fez esse contato, porque todo o momento que ela estava conversando com o alienígena é perdido. É, tem um diálogo que marca, né, que é quando ela está sendo entrevistada e que o apresentador pergunta como que ela sabe das intenções deles, e ela fala, acho que eles só nos pedem um pouco de, e aí antes dela completar, ele pergunta fé, e ela fala, não, eu ia dizer espírito aventureiro. tem alguns diálogos assim que acabam marcando assim, por mostrar perfeitamente as convicções da protagonista, né? Isso, e que é uma pessoa extremamente lógica, né? Ela acaba se envolvendo com um pastor, né, vivido pelo Matthew McConaughey. Isso. E realmente é um filme para quem gosta de ficção científica pura, né? Aquela ficção científica que instiga, que faz você pensar, Contato é um filme perfeito. Tem uma cena no filme que eu acho que é de uma sensibilidade muito grande, que ela, quando está na nave, ela sai, passa por um wormhole, né, por um buraco de minhoca, e chega finalmente ao destino dela, e aí ela fala, eu não tenho palavras que resumam a beleza do que eu estou vendo, vocês deviam ter enviado um poeta. É. Porra. Nossa, cara, e nesse filme, assim, a gente já sabe que a Jodie Foster é uma atriz talentosa, mas, sabe, nesse filme, principalmente naquela cena em que ela tá sendo interrogada, vamos dizer assim, após a viagem, e ela consegue transmitir, cara, tudo ela que ela passa por um momento viveu, quase de inquisição, né? Ali. É, e tudo que ela viveu ali, sabe, quando ela é obrigada a, como se diz assim, se ver confrontada por tudo aquilo que ela sempre acreditou. Sensacional, cara. É um grande destaque. A gente tem uma antipatia, também a gente acaba criando uma antipatia. O personagem do Tom Skerritt e do John Hurt, que conseguem fazer personagens humanos e reais, mesmo que o roteiro tente buscar que a gente cria uma antipatia por aqueles personagens, sabe? Sim. Talvez pelo personagem do John Hurt, eu nem diria, assim, mas o Tom Skerritt realmente. E é até interessante, né, porque tanto o Tom Skerritt como o John Hurt estão em Alien, O Oitavo Passageiro, né, uma espécie de referência, talvez. Eu acho que não foi à toa que os dois foram convocados para esse filme. Mas, putz, Contato, não tem muito o que se falar sobre o filme. É um filme que você tem que assistir para poder refletir sobre os temas que ele discute, que são muito, muito importantes. Até mesmo para uma melhor convivência, para uma melhor aceitação da ciência e talvez assim uma melhor convivência entre ciência e religião, talvez possa existir, né? É aquela coisa que você não pode ser radical demais em nenhuma dos pontos, né? E é uma pena que um filme assim tão bom e tantos temas interessantes esteja basicamente que assim, vamos pôr assim, quase que esquecido, né? É um filme que ele não tem apelo popular, né? É um filme que muita gente, se alguém não chegar e falar, você precisa assistir esse filme que ele é bom, a pessoa nem sabe que esse filme existe. E no mesmo ano, né, acabou saindo dois filmes que acabaram tendo um apelo bem maior. Sim. Que é o Homem de Preto, um deles, né? De novo o Will Smith lutando contra alienígenas, né? Só que dessa vez junto com o Tommy Lee Jones. Sensacional, né? Uma dupla bem improvável. O Homem de Preto é uma comédia, né? Até encara o Homem de Preto como sendo a versão com alienígenas de Caça-Fantasmas, né? Sim. Ele tem aquela mesma vibe, né, do Caça-Fantasmas. E é muito, muito bacana o filme, cara. Tá, agora, por causa do lançamento do 3 que tá pintando aí, tá passando toda hora na TV o 1 e o 2. Né? Uhum. Você começa a assistir, você não consegue parar mais, cara. Se prende ali. Eu gosto pra caramba. Gosto tanto. Eu não sei, cara. Eu não sei se... Apesar que, se for ver, o vilão do 1 já é meio boquinha. Aquele vilão barato é meio boquinha. Sabe? Mas eu não sei. Alguma coisa no 2 me incomoda e que eu não acho ele tão bom. O 2 é bem fraquinho. Até a duração dele já é mais curta também. Eu acho que é porque ele não consegue ter uma cena final tão brilhante, cara. MIB já vale. Não é só vale. Ele já vale só por aquela cena final. Aquela brincadeira, cara, é de uma... sem mentira, é sem palavras, é aquela cena pra você levantar e bater palmas lentas. Que começa a vir aquela... Você não espera aquilo a primeira vez que você assiste aquilo. Da câmera vir e começar a sair da cidade, começa a sair do país, começa a sair da Terra, e aí começa a vir, passa por toda a galáxia, até que chega, a gente é simplesmente uma bolinha de gude dos alienígenas. O que que isso quer dizer? Que a gente acha que a gente é muito grande, e talvez a gente seja uma coisa insignificante diante de toda a grandiosidade que talvez está lá fora e que a gente não conheça. É, que por sinal é uma das mensagens do Contato também. Isso! Aliás, a frase que eu falei no começo para me apresentar, ela foi extraída de um diálogo do filme Contato. Bom, o próximo filme da lista aqui é Tropas Estelares, filme de 1997. Cara, eu gosto muito desse filme. Acho esse filme muito legal. E ele pode até ser considerado assim como um filme irmão do Robocop, não por se passar no mesmo universo nem nada, mas por compartilhar com o Robocop a questão da sátira social, né? Que é uma coisa que o Paul Verhoeven fez muito bem no Robocop e volta a fazer nesse filme. E infelizmente, muita gente não entendeu essa sátira social e classificou o filme como nazista. E tudo mais, assim, mas eu gosto muito desse filme aí. E tem uns alienígenas bem interessantes também, né? Esse filme eu gosto muito mesmo, cara. Assim, tipo, ele tem aquele lado, né? Porque os alienígenas são meio trecheira, mas não que eles são mal feitos, sabe? Mas eu falo aquele negócio, né? Daquelas cenas vindo quando eles destroem, vem aquela gosma e tudo, mas tirando isso, cara, o filme é sensacional, cara. É isso mesmo que o Alexandre falou, tem várias críticas à sociedade e muita gente realmente não pegou essas questões. É, e ele é meio remanescente em estilo, assim, do Aliens, né, do James Cameron, que tem toda aquela coisa mais militar mesmo. Isso. Né, e é muito legal, porque ele tem um senso de humor tão... não chega a ser humor negro, mas é um senso de humor muito distorcido, né? É. E mesmo essa coisa, assim, do pessoal ter reclamado na época de que é um filme meio nazista e tal, mas essa coisa, assim, dos soldados, que tem uma divisão de ciências que é bem puxada mesmo pro nazismo, veio do próprio livro, né? Porque o Tropas Isso. Estelares é baseado num livro do Robert Heinlein, escrito em 1959, que inclusive chegou a ser adaptado nos anos 80 por um anime, que é ainda mais fiel, né, ao livro. Isso. E isso aí que você comentou do, né, dessa semelhança, na verdade é o Alien, né, do James Cameron, que se assemelha ao livro Starship Troopers, né? Ele incorporou algumas frases, inclusive, do livro, assim como aquela entelhadeira e exoesqueleto, ele também é adaptado. Isso, exatamente. Que no anime, que foi lançado nos anos 80, inclusive esse exoesqueleto, que é chamado de Mecha, né, ele aparece muito mais ativamente no anime, por exemplo, do que no filme. O negócio é que isso aqui, no Aliens, no caso, né, aqueles que interpretaram os coloniais marines, né, os fuzileiros coloniais, eles foram obrigados a ler o Starship Troopers antes das filmagens. Foi uma coisa que o James Cameron pediu que eles fizessem, sabe? Então, assim, tem uma pegada bem relacionada ao livro. Tem uma coisa muito boa desse filme. Destruíram Buenos Aires! Não, tô brincando. Eu gosto da gente. Eu não posso pregar tanto. Bom, o próximo filme foi lançado nos anos 2000, foi o Planeta Vermelho. É até legal a gente falar do Planeta Vermelho, que saiu em 2000, e no mesmo ano saiu um outro filme falando de Marte também, que é o Missão Marte, que é do Brian De Palma, né, que saiu em 2000 também. Os dois têm uma temática... discutem coisas diferentes, mas tem uma temática parecida por conta de se passarem em Marte, né? Inclusive, o Planeta Vermelho era pra se chamar Mars, né? Ou né, só Marte, mas aí eles resolveram mudar, né, por Planeta Vermelho por causa do Missão Marte, que saiu um pouco antes. Então, devido a isso, aconteceu essa mudança. É, particularmente eu gosto mais do Missão Marte. Até por ser do Brian De Palma, ele tem umas cenas mais interessantes. Tem um plano sequência no Missão Marte que é muito legal, né? Sem dúvida o Missão Marte é melhor. O Planeta Vermelho eu acho ele muito irregular, cara. Eu acho realmente... Eu sinceramente, eu até acho ele bem fraco. É, bem fraquinho. É um filme bem, bem bobo. O Missão Marte ainda tem toda aquela coisa da origem da vida na Terra, né? Que é mostrado de uma forma muito bacana. Que eu não quero adiantar muita coisa, mas acho que a gente vai ver isso esse ano num certo filme do Ridley Scott, hein? É, um filme que se chama Promete? 2001 com ação, hein? Promete? Segundo alguém aí, 2001 com ação. Ridley Scott tá prepotente até a chupante de não, mas se ele entregar algo desse tipo, aí eu levanto e bato palma. Falo, irmão, provou, hein? Provou que pode. É. Tá prometendo tudo que ele pode. Aí 2 anos depois, o famoso diretor que prometeu, mas acabou nadando e morrendo na praia, né? Que é o senhor Shyamalan. Ele entregou Sinais, né? Que é um filme com o Mel Gibson. É um filme de invasão alienígena com os alienígenas mais burros da história do cinema. Provavelmente. Que eram alienígenas que, como no decorrer do filme a gente descobre, que a maior fraqueza deles é a água. E eles resolvem invadir um planeta cuja superfície, na sua maior parte, é água, né? Então... tirando esse ponto idiota, essa imbecilidade, eu sinceramente acho que o M. Night Shyamalan, ele nessas horas, ele deve ter pensado, cara, eu vou sacanear esses filha da puta, mas eu vou sacanear bonito. Eu vou fazer esse bando de desgraçado ir pro cinema, e quando eles chegar lá, eles vão ver que esses caras vão morrer pela coisa mais idiota, e ver que eles são mais idiota do que se pode. Mas tirando isso, eu acho que o filme tem um suspense bacana, eu particularmente gosto do filme, tirando essa parte meio imbecil desses alienígenas, sabe? É, esse, o Sinais, ele tem teve um sério problema, que foi o marketing dele, né? O filme foi vendido muito como um filme de invasão alienígena, então muita gente provavelmente foi pro cinema esperando um Independence Day da vida, né? E acabou encontrando um drama pela frente. Nos Sinais é muito mais um drama em que a invasão alienígena fica como plano de fundo, e ele como drama, ele até funciona em alguns momentos. Eu gosto muito do personagem do Mel Gibson, né? Que é você tem ali um pastor, né? Que perdeu a fé e que tá em busca de encontrar essa fé de novo. Mas seria um filme que poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Em alguns aspectos. Mas não sei. Ah, sei lá, é um filme meio assim, se você assiste, não te marca muito, não. Eu acho que ele deveria marcar mais, até por ser um filme que é movido pelos personagens, né? Então ele deveria ser um filme que marca mais, e não marca tanto quanto deveria. É, nesse ponto sim. Pois é, é uma pena. É aquele negócio, né? Shyamalan teve 2 grandes filmes, depois deu aquela declinada bonita. Mas ele se perdeu na própria imagem que foi criada dele, né? Eu lembro quando ele surgiu, o pessoal comparando ele com Hitchcock, que não sei o que. Pô, calma, né, gente? Eu acho que ele se perdeu em querer sacanear os críticos e coisa do tipo, sabe? Essa birrinha que ele tem com crítico e não sei mais o que, sabe? Acho que é muito disso também. Pois é, porque é difícil você imaginar o cara dirigir O Sexto Sentido, depois O Corpo Fechado, que são filmes muito bons, e depois não conseguir emplacar mais nada que tenha o mesmo nível, né? Ou que pelo menos não precisava nem ter o mesmo nível, mas que pelo menos fosse bom, né? E aí, né, depois dos Sinais aqui, 6 anos depois, a gente tem Cloverfield, que é gravado naquele estilo handcam, particularmente pra mim é um dos poucos exemplares do gênero gravado com esse tipo de técnica que funciona. É, que é o que eles chamam hoje de filmagem encontrada, né? Que é como se tivessem unido vários pedaços de fitas que foram encontrados depois já, né, do ocorrido, pra formar esse filme, né? Isso mesmo. E no caso, né, o Cloverfield era um alienígena que era mantido por militares e ele acaba fugindo, né? É, e aí causa destruição em Nova York em maior estilo Godzilla, né? Só que a gente nunca vê o monstro direito, porque a gente tá sempre pelo ponto de vista do pessoal que tá fugindo, que é um grupo de estudantes que tava ali fazendo uma festinha e tal. E aliás, o filme ele ganha muito nesse aspecto, que da primeira vez que o monstro ataca, né, que eles estão na festa, aí acaba a energia, eles ficam meio perdidos, o que tá acontecendo, aí começa a dar um tremor, e aí você também não sabe o que tá acontecendo, e a gente nunca é apresentado esse monstro de forma integral, né, ele sempre aparece de relances e tal. Eu gosto muito desse filme, é um dos poucos realmente, como o Orley falou, desse estilo filmagem encontrada, que realmente funciona, né, e conseguiram encontrar na história do alienígena, e conseguiram fazer isso funcionar. Aliás, ele tem um negócio muito bacana, que ele é produzido pelo J.J. Abrams, né? Não é dirigido, mas é produzido pelo J.J. E tem uma coisa que o J.J. usa muito nos filmes dele, que são os flashbacks. E o filme encontrou uma forma muito criativa de mostrar os flashbacks. E eu gostei muito disso. E mantendo a técnica, né? Então, exatamente. Isso é bacana. Tem uma cena que eu acho que é sensacional. Quando eles estão no meio da rua, assim, que tá aquele desespero foda, de repente só passa a cabeça da Estátua da Liberdade voando, velho. Aham. Putz, eu falei, agora o bicho pega. pega, velho. É, e aí você tem aquela coisa que você não precisa mostrar o monstro a todo momento pra causar impacto, né? Não, se você conseguir mostrar o pânico das pessoas em relação àquilo, já funciona demais. Uhum. O próximo filme da lista é Distrito 9, um filme de 2009. Digo de passagem, melhor filme de alienígena em tempos, né? Pelo menos 10 anos aí sem ter um filme de alienígena melhor que ele, se não for mais. É, eu também não consigo, não tô lembrado de nada, assim, dentro da década de 2000 que tenha tido o impacto que teve Distrito 9. Em 2000, eu acho que nem na de 90. Talvez na de 90, Starship Troopers. É. Mas dentro da proposta do Distrito 9, eu acho que não, né? Não, nenhum. A proposta dele foi... Não, cara. É, foi uma surpresa, né? Eu acho que ninguém tava... Pelo menos eu, quando foi lançado, eu nem tava esperando nada. Fui assistir e... Nossa, que surpresa. É, porque ele veio meio do nada, né? Diretor desconhecido, o cara filmou na África do Sul. Então você fica... O que vai sair disso, né? Ele ganhou um pouco de moral porque, assim, o Peter Jackson foi produtor, deu uma moral no projeto, tudo, né? Mas se for, eu acho que talvez se não tivesse Peter Jackson, talvez passasse desapercebido, totalmente, né? É, sem um grande nome por trás, né, que tivesse comprado a ideia pra ajudar na divulgação, realmente, teria ficado... Talvez ele acabasse sendo descoberto só em locadoras, né? É. No cinema mesmo, talvez ele não na internet, né? É, mas realmente, o Distrito 9, ele é bem original, né? Ele tem um pouco da questão de uma filmagem meio documental também, né? E tem umas surpresinhas, né? Segredinhos. É, é bacana esse filme mesmo. É realmente surpreendente, né? Ter surgido do nada e ter conseguido trazer alguma coisa nova pro gênero. E é aquele negócio, né? Você consegue. É diferente, ele é diferente do padrão, né? É aquele negócio da gente. Aí vai ter spoiler. Quem não assistiu, não escute, porque vai estragar o filme, tá? Já te faço. É, não. Tô avisando, porque esse realmente estraga, não vale a pena escutar. Tipo assim, esse negócio de ser totalmente diferente, geralmente é o alien que domina a gente, e no caso a gente dominar eles, e como se diz assim, isolar eles num lugar só, e depois você acaba, como se diz, simpatizando, principalmente quando, né, o nosso protagonista acontece algo com ele e ele começa a ter essa transformação, cara. Exato. E aí a gente volta, né, naquilo que a gente tinha começado a comentar lá no podcast, dessa questão de toda a história, na verdade, ocultar a intenção da trama, que é refletir sobre a nossa conduta no planeta, né? E o filme, ele como esse comentário social, ele funciona muito bem, ele funciona muito bem como ficção científica. Aliás, a boa ficção científica, ela justamente... é boa por conta disso, né? Porque ela, na verdade, ela tá fazendo um paralelo com algum problema que a gente tem atualmente, ou da própria natureza humana, ou do que o ser humano tá fazendo com o planeta, né? E ele se enquadra tanto de um lado quanto do outro. Ele funciona tanto como uma boa ficção científica e funciona como esse comentário social que ele faz. É bem bacana mesmo. Distrito 9 é um filme que altamente recomendável. Pra quem gosta do assunto, pra quem gosta do tema. Então agora, né, pulando não, porque ainda é no mesmo ano, temos o Knowing, ou Presságio. Uhum. O filme que eu fui assistir, eu vi a sala inteira xingando o filme ao final, e eu adorando aquilo ali. Não as pessoas xingando, mas o filme. Eu não, gostei, o filme é bacana, cara. Muito daquele filme, eu achei muito legal mesmo. Mas o Presságio é mais um dos casos de marketing equivocado, né? É. O filme todo, você viu os trailers, assim, você vai esperando uma coisa, aí você chega lá, é um tipo diferente de filme. Mas eu acho que a revolta foi mais pelo final. O filme durante todo o passado filme, ele chamou muita atenção. Tava todo mundo muito concentrado naquilo ali. Mas o final, com aquela questão ali, né, dos alienígenas vindo buscar, como se fosse, vamos pôr assim, uma arca de Noé, né, vindo pra uma... Final tem esse problema. O decorrer do filme é bacana, até eu falei, a parte que eu mais gosto é a primeira parte, que é a parte de pesquisa dele, ligando os casos. Até isso me lembra bastante a série do Touch, que é o negócio dos números conectar tudo, né? As pessoas que se comunicam com outros e prever o futuro através de números. Então até aquilo ali tava bacana. O problema mesmo, acho que dele, é o final. Eu gosto do final, mas eu entendo que muitas pessoas saem irritadas. errado, mas eu gostei, eu achei legal. O Presságio é dirigido pelo Alex Proyas, né, que é um diretor também bem incompreendido. Ele lançou nos anos 90 O Corvo e Cidade das Sombras, que Cidade das Sombras também não foi um filme que foi muito bem. Depois ele lançou Eu, Robô, que é um filme bacaninha, assim, e tal. É bacaninha, mas podia ser muito melhor. Podia ser muito a melhor. Obra, e ele mesmo reconhece isso, inclusive. Ele fala que o Eu, Robô, inclusive, é um filme que ele renega, porque a Fox mexeu tanto no filme que não chegou onde ele queria, né? É aquele negócio, né? A Fox, ela queria um blockbuster. E eu acho que ele não queria isso. Não, o Alex Proyas, ele queria algo mais ficção científica mesmo. É e só aí ver os trabalhos anteriores dele. Isso. O próprio Cidade das Sombras, que é um filme bem mais interessante e tal. É. Então, um desenvolvimento mais cabeça, entre aspas, né? Não é cabeça, aí não é a palavra que classificaria, mas... Mas aí você vai lá, junta, né, uma ficção científica com robôs, Paul Smith, o que a Fox queria? Pô, uma ação a todo custo. E é uma história que deveria muito mais levar à reflexão do que fazer a pessoa ficar empolgada com cenas de ação. Isso. E que, aliás, são boas. As cenas de ação. Não, o filme é legal, mas a gente vê que ele tá aquém do que ele poderia ser pelo material da onde ele tá vindo. Mas, e aí o Presságio foi um filme que ele fez meio que, bom, agora eu vou fazer do meu jeito, né? Sem o estúdio ficar interferindo e querendo uma coisa que não é o que eu gostaria de entregar. E ele acabou entregando. O Presságio é bem um filme dele mesmo. E até por isso o final pode ter desagradado um pouco. Aliás, a gente não comentou, mas o Cidade das Sombras também é um filme de alienígenas, né? É. Que é de 98 e que mostra uma sociedade que os alienígenas sequestraram vários seres humanos e fazem pesquisas com eles, colocando eles dentro de um simulacro meio, a lá, Matrix. É. Esse filme é muito bom, cara. Eu gosto muito. É, esse filme é excelente. Tanto a parte da trama é muito boa e o visual do filme é bem único, assim. Uma pena que é um filme, assim, tão pouco conhecido do grande público. Sabe? É. Aliás, o Alex Proyas é um grande diretor. Ele tem esse problema aliás, isso daí não deveria ser um problema, né? De ter uma visão pra uma coisa e bater o pé pra fazer e tal. E aí, às vezes, o estúdio não tá de acordo com aquilo e acaba estragando a obra do cara. É, bom. O próximo filme da lista, que é um filme de 2011, do ano passado, né? É A Invasão do Mundo, A Batalha de Los Angeles. Pois é. Nossa. A gente tem que falar mesmo desse filme? Ele entra bem naquela questão. É um filme simplesmente de invasão alienígena. É basicamente um filme de guerra. Ele é um filme de guerra. E é isso que esse filme legal é o seguinte. Dele, né? É isso que eu acho bacana. Falcão Negro em Perigo. É. Se fosse dirigido pelo Michael Bay, tivesse alienígenas invadindo. Não. Tem algo aí muito errado. Corta Michael Bay da lista. Dá pra você conseguir entender as cenas de ação daquele filme. Não exagera, não força a barra, vai. Não força a barra. Mas, assim, ele é um filme basicamente pra quem quer ver ação. Porrada o tempo todo. Chutar a bunda de alienígena. Pô, e isso que é legal, porque, tipo, traz o... Como se fosse... Geralmente filme de invasão alienígena mostra uma pessoa ou um grupo lutando contra alienígenas. E aí é o exército, cara. E é aquele negócio. Eu não sei se isso foi só comigo. Eu não... Às vezes eu me incomodo, às vezes, mesmo eu sabendo que, né, óbvio, como os filmes são americanos, eles geralmente vão pôr eles como centro de tudo. Mas, puta, cara, tem cenas ali que não tem como você não emocionar com aquele exército americano ali, não, cara. Não tem mesmo. Principalmente naquela discussão ali em que o Aaron Eckhart tá tentando, né, como se diz, comandar, e os caras falam: não, você não sei o que, você é um incompetente, meu irmão morreu por sua causa, e aí ele começa a falar o nome de cada um deles e o número deles do exército, e aí os caras veem que ele realmente se importava com aquelas pessoas e que não foi de propósito aquilo. Putz, cara, na boa. Sensacional. Não, e o filme tem a Michelle Rodrigues dando tiro em todo mundo. Gente, a Michelle Rodrigues, ela é mais macho do que eu. Não que eu seja um grande exemplo de macho, talvez. É mais macho que nós três juntos, cara. Mas, puta, cara, a mulher é foda. A mulher chuta a bunda de alienígena, chuta a bunda de quem aparecer pela frente, cara. Por isso que a mulher é sensacional. O filme é bacana, cara. Mas o filme é divertido. Ele não tem muito, assim, que ficar pensando, não. Ele é realmente um filme só de invasão alienígena. De guerra. É, guerra e tiro, só. Guerra e tiro. Mas eu tenho sérios problemas com a cenas de ação dele. Esse Jonathan Liebesman aí que dirigiu o filme, ele é meio que discípulo do Michael Bay, sabe? Ele não consegue mostrar cenas de ação inteiras, né? Ele tem que ficar cortando a cada meio segundo, câmera na mão, e aí acaba prejudicando um pouquinho. Mesmo as cenas de ação, o filme que deveria ser o ápice dele, não me chama muita atenção, não. Ele tá seguindo os passos de um visionário, né? Assim que eu tô falando. Hoje em dia Michael Bay é visionário. Gente, hoje qualquer merda, se eu falar, nossa senhora, peguei uma câmera de mão, gravei uma vitrine do shopping, ou sou um visionário, diretor visionário. Qualquer merda hoje é visionário, cara. Pois é, e falando em merda visionária, temos cowboys e aliens na lista. Não, cara, esse é o filme, olha, eu vou falar, esse entra numa das decepções mais fodas da minha vida. Não, não é uma das decepções, não é tão assim, mas é decepcionante demais. Ele é uma decepção gigante, mas é uma pior da minha vida. Mas assim, olha... A tua vida é de cinema. Não, nem na de cinema, eu já tive decepções piores. Olha, o filme com o diretor do Homem de Ferro, com o Indiana Jones e o 007, e com aquela deusa em tela... Os caras fizeram uma merda de filme. Puta que pariu, que filme bosta. Pois é, ele tinha uma premissa interessante, que era mostrar uma invasão alienígena num cenário que a gente nunca viu no cinema, né? Nunca tinha visto, né? Pelo menos não em grandes produções, né? Uma invasão alienígena no período do Velho Oeste. Pô, legal. Mas o filme é... Nossa, o filme é tão idiota que... Ele é tão idiota que você ficou sem palavras aí, né? Não, quando você vê um filme de invasão alienígena que se passa nos dias de hoje, as pessoas, elas estão completamente assustadas com aquelas naves, aqueles alienígenas e tudo mais. Isso nos dias de hoje. Agora, num filme que se passa no Velho Oeste, os caras têm o primeiro contato com uma raça alienígena que sai destruindo tudo e eles vão de encontro a ela e ninguém questiona ali. Gente, vamos fugir. É ridículo. Sabe, tipo, até eu não sei o que tá acontecendo. Aqui, porra, aqui eu vou atrás desse povo, vocês estão malucos, né? E o pessoal não mostra assim nenhuma. Eles não demonstram que eles estão em nenhum momento assustados com aquilo que tá acontecendo. São cowboys realmente, né? Fodões, né? Porque os caras. Em momento algum ali. Se fosse o Clint Eastwood, eu concordava. Clint Eastwood não afrouxa pra ninguém. Esse cara é macho. Até o próprio material de base pro filme é horrível, que é o quadrinho do Cowboys e Aliens, né? Que é ridículo também. Tá tudo errado. Tudo que tiver escrito Cowboys e Aliens, você foi. A história em quadrinho é muito ruim. É horrível, cara. Eu li por obrigação. O personagem do Harrison Ford, ele muda de índole do nada no filme, assim, sem menor explicação, sabe? Nossa, é muito ruim. É difícil acreditar realmente que o filme tenha sido feito pelo John Favreau, que fez o que com o Homem de Ferro. Né? Pois é, uma pena. Bom, e agora falando de coisa boa, no mesmo ano, em 2011, teve Paul, uma comédia, foi escrita, protagonizada pelo Simon Pegg e Nick Frost, dirigido por Greg Mottola. O filme é bacana pra caramba, cara. Tipo, faz relação com tudo que é filme de alienígena e zoa a cultura pop em si, né? Não zoa, mas tipo, homenageia de certa forma a cultura pop. E ele é um filme estilo filme de viagem, né? Eles viajam com alienígenas. Cara, tem situações impagáveis, cara. Eu achei o filme legal. Não, eu esperava mais, porque eu sempre espero muito dos filmes do Simon Pegg e do Nick Frost. Ah, eu gosto de tudo. Mas, assim, tem situações muito legais mesmo. O Paul, inclusive, ele é idêntico a um outro personagem, no caso de uma série de televisão, que é o Roger do American Dad. Você não consegue ver ele não pensar no Roger. Ele tem algumas tiradas excelentes, como, por exemplo, quando os caras falam, mas, você é igual a vários alienígenas que a gente já viu por aí, bonecos, ele é bem estilo clássico, né? Bonecos, filmes e coisas do tipo, e ele fala assim, e você acha que quem que inspirou o ET? Eu é que criei ele, fizeram estudo comigo, porque ele era estudado na área 51, sabe? Tem umas tiradas dele, velho. Corta pra ele falando no telefone com o Spielberg, né? Isso, cara, tem tiradas. O que você acha de pôr um fator de cura? Ah, daí o Spielberg fala, ele poderia acender a luz, perfeito, Steve. É. Mó mó colega, assim, trocando ideia, sabe? Tem coisas muito boas mesmo, sabe? Não, tem uma hora que ele tá no, dentro do trailer junto com eles, e ele encontra a menina religiosa e ele quer provar pra ela que ele existe. É. Ele coloca na cabeça dela e passa todo o conhecimento que ele tem de universo e tudo mais pra ela. E é ótimo quando tipo, fica as cenas dele transando, né? Porque é bizarro. Daí o personagem do Simon Pegg fala, ah, eu também quero. Ele vai lá e faz e mostra tudo. Daí o personagem do Nick Frost fala, ah, você só faz com eles, não sei o quê. Mas se você quiser, eu também faço pra você. Não, sem spoilers, por favor. Ele é ótimo, cara. Você tem umas cenas bem legais. É, realmente é porque eu acho que eu estava esperando muito. Talvez revendo hoje eu goste mais dele. É um filme bem pra nerd mesmo. Começa já na Comic Con o filme. Não apela, porque eu não sou... Ah, para com essa merda. A negação é o primeiro sintoma, tá? Ah, velho, eu não sou nerd, não, velho. Eu sou burro. Tá, mas nerd não quer dizer que você estuda, cara. É, não. Pra mim sempre foi. É, porque ninguém é nerd. Isso pra mim é uma papelada. Mas vambora. Tá, tipo, nerd da moda, assim, não é mais o pessoal que estuda, né? Mas na minha época, nerd era o cara que estudava e tal. É, esse papo aí pra mim é furar demais, mas vambora. É, hoje o cara assiste Big Bang Theory e acha que é nerd. É. Acha que nerd tem que ser idiota igual... Não, é. Nerd é idiota igual o Shaw. É, tá. Voltando ao filme. Eles estão na Comic Con ali e atrás deles tem um... Tá passando uma cena de Star Trek, uma briga. Numa cena de deserto, assim, toda de pedra. E dali é uma briga entre o Capitão Kirk e o Spock, né? Não, não é. Entre um alienígena e um outro alienígena. Eu não vou saber como porque... Como deve ser Star Trek? Identificar. É Star Trek, sim, porque eu sei porque tá escrito na TV. Daí, tipo, depois que eles saem da Comic Con e começa a viagem, a primeira parada deles, eles estão reproduzindo aquela cena, fazendo a briga, pegando a pedra, assim, jogando. Daí eles olham pra cima e vê aquele monte de gente olhando, sabe? Bate aquela vergonha alheia, volta pro quarto. O alienígena, por acaso, parece um lagarto. Uh-huh. Então é a briga do Capitão Kirk com o alienígena num episódio. Eu não lembro o nome do episódio, mas eu sei qual que é. É, o Capitão Kirk encarava os alienígenas bizarros, né, velho? Sempre pensava. Tá. Cara, mas tem cenas impagáveis, o filme é divertido pra caramba. Eu não sei se por eu ser fã do Simon Pegg, do Nick Frost, gostar de tudo que eles fazem, eu gostei do filme, mas acho que não é só por isso. Não, é um filme legal mesmo. Ele só é porque eu só não acho que ele seja tão bom, por exemplo, quanto Shaun of the Dead, mas não existe nem por que comparar, porque são filmes diferentes, assim. Tem tiradas excelentes, tem participações especiais, tem a coach do Glee. Tem a Christina Wing do Saturday Night Live. Tem participação especial pra caramba, né? O filme é sensacional, cara. É, quem tá ouvindo já percebeu que esse filme eu não assisti, faz parte da minha listinha de filmes de 2011, que eu ainda não vi. Paul é um deles e o próximo também é um deles. Esse também. Esse eu quero sensacional, falar. Cara. Esse filme é responsa. Chama Attack the Block ou Ataque ao Prédio. É um filme inglês. Tem participação do Nick Frost. É. Apesar que a participação dele é pequenininha, mas é. Mas, assim, ele é um filme que é do Joey Cornish, que, é por enquanto, ele só dirigiu uma série lá na Inglaterra. E ele escreveu o roteiro das Aventuras de Tintim e tá pra escrever também o roteiro do filme do Homem-Formiga, né? Ele é amigo do Greg Motola e do Edgar Wright e amigo também do Simon Pegg e do Nick Frost. E aí, esse filme, assim, ele não tem muito... É um filme barato, é meio, como se diz, B, mas ele é bem feito. História legal, os personagens são bons e, no geral, pelo pouco custo do filme, os efeitos também estão bons. O alienígena eu achei ótimo, cara. É bem simples o alienígena, né? Mas ele tá bem legal. Tá, não, o filme é muito bacana. Não chegou em cinema, até nos Estados Unidos, se não me engano, nem chegou em cinema, acho que foi direto pra DVD. E não tem ninguém de peso no elenco, assim, nome de peso, só tem essa participação do Nick só. Mas, cara, o filme é sensacional, cara. Consegue se manter bem ali os uma hora e meia de filme. Os artistas ali, os atores, são atores adolescentes, são ótimos no papel, cara. É, as ganguezinhas é ótimo, cara, eles são as tiradas ótimas. E tem a principalzinha lá, que ela é até um pouco mais conhecida, mas assim, não muito, sabe? É, mas não muito também, né, que é a... É, George Whittaker, que fez aquele Um Dia, ela fez um episódio de Black Mirror, fez algumas coisas assim. Mas, tipo, eles se saem muito bem, cara, aquele rapaz que faz o Moses e o outro lá, o loirinho, eu acho que é o Piste o nome dele. É. Eles saem muito bem no filme, cara. É. Puxa, foi muito bacana. É, foi realmente uma surpresa, sabe? Quando eu assisti. Tanto que eu acho que eu indiquei pra várias pessoas. E eu acho que não teve nenhum que viu e falou, ah, não gostei. Porque realmente é um filme bem legal. Vale bastante. E aí ele espalhou mais mesmo pra galera da internet. Eu acho que se você tá na internet, você deve ter ouvido falar do filme. É, porque ele só teve esse movimento mais na internet mesmo, cara. É, assim, apesar que ele ganhou, né, o prêmio de audiência no LA Film Festival. SEST, ganhou o prêmio também de audiência no... de público, né? De audiência não, de público no SXSW. É um filme que, pra quem viu, realmente gostou, mas é um filme um pouco conhecido. É, não foi tão... não teve marketing em cima dele, né? Foi mal aproveitado, mas vale a pena pra caramba, foi sensacional. Bom, e daí, pra encerrar o nosso cast e a nossa lista, vamos falar do último filme de 2011 sobre alienígenas, que foi Super 8, dirigido pelo J.J. Abrams e tão polemizado, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta, muita gente não tá nem aí. Mas o Super 8 é um filme produzido pelo Steven Spielberg, dirigido pelo J.J. Abrams, baseado numa história do próprio Abrams, que, na verdade, é uma grande homenagem aos filmes do Spielberg dos anos 80, principalmente ao filme que a gente já comentou aqui, que é o E.T., uhum. E que, particularmente, Super 8, pra mim, ele funcionou muito menos do que eu gostaria que ele tivesse funcionado. Porque quando você une duas cabeças, como a do J.J. Abrams e a do Spielberg, eu esperava... Era algo grandioso. É, eu tava esperando que fosse uma coisa que unisse esses dois, né? Mas o J.J. Abrams, na verdade, ele não fez um filme dele. Ele fez um filme do Spielberg. Né? E ele é um filme do Spielberg em tudo. Em enquadramento. Não. Em história. Não é em tudo. É no que não é? Que é o ponto mais falho do filme. É no alienígena. Exatamente. No alienígena. Ele não fez o alienígena carismático. Cadê? Exato. É um alienígena que você não consegue comprar a ideia. Porque no ET, você tem o alienígena que faz amizade com o menino. É um alienígena bonitinho, né? É simpático e tudo mais. No ele Super se mostra 8, inferior, né? No Super 8 você tem um alienígena que parece ser irmão. Que é o irmão do alienígena do Cloverfield, pô. Porra, velho. Sabe? O cara é destrutivo. Ah, mas ele tá assim porque maltrataram ele. Foda-se, ele come gente. Me ajuda aí. O Hannibal também maltrataram ele pra caralho. E nem por isso você concorda com o que ele faz. Pois é. Toma no seu cu, viado que fala isso. Sabe? Não, me desculpa. Realmente, foi uma decepção, assim. Não é que o filme seja ruim. Não é ruim. Ele é bem aquém do que se esperava, sabe? Pô, e tem um filmezinho nos créditos lá que, se você não gostou do filme, daquele lado você vai gostar. É a melhor coisa do filme. Que é o filme que os garotos produzem durante o filme, né, que é mostrado nos créditos, que é um filme gravado em Super 8, né, daí o nome e tal. Isso. Mas, por exemplo, as crianças do filme estão muito bem. Sim. Né, você tem ali toda... A preparação pra você conhecer o monstro, na verdade, é levado de uma forma muito bacana, eu gosto. Mas a partir do momento que ele te apresenta um monstro, que... Primeiro que o desenho de produção do filme é extremamente preguiçoso, porque parece mesmo que é um monstro reciclado do Cloverfield. Com a mistura de Transformers. E de um outro monstro que aparece no Star Trek, que também é do J.J. Abrams. E aí quando você vê o monstro comendo gente, não, peraí, é sério que vocês estão pedindo que eu simpatize com esse bicho, né? Mas o filme tem alguns temas que ele desenvolve, que é o tema do garoto que tá superando a morte da mãe, né? E tem até uma cena muito bonita no final que representa, né, tudo aquilo que ele tá tentando fazer, que é deixar que a mãe dele vá embora, né? Deixar que a morte da mãe dele pare de assombrar a família dele. É realmente muito bonita a cena. Mas tirando isso, e que isso, assim, é uma coisa extremamente Steven Spielberg, né? Muito mais Spielberg do que J.J. Abrams, o filme realmente ele tem esse problema. Você tem um alienígena que não te passa nenhum carisma. Não tem como simpatizar com aquele alienígena. E outra coisa, fizeram um auê tão grande, né? Com aqueles trailers que não mostrava nada. E que todo mundo ficava, puta merda, o que é isso? E aí chega e é aquilo. Aí você, tá bom. Próximo. Pois é, e por menos que os trailers tenham mostrado, você já vai assistir o filme meio que sabendo tudo que vai acontecer ali, sabe? Eu acho que o J.J. Abrams é outro desses diretores que é superestimado. Isso aí eu não tenho dúvidas. Eu acho ele um bom diretor, ele tem bons trabalhos, isso aí tá óbvio, por Star Trek, por Missão Impossível, por séries como Lost, Fringe, mas cara, é superestimado, velho, não tem, ó, povo acha que se o cara fizer um cocô e colocar em tela, é bom. Não é, velho. Não é. A pessoa tem que entender. Tá em Alcatraz pra provar. Não vou falar em Alcatraz, porque Alcatraz não é dele. Ele só pôs o nome dele. Isso aí não tem nada a ver. Assim como o Person of Interest, ele nem sabia do que se tratava a série quando ele pôs o nome dele lá. Ele só pôs pra chamar a atenção pro projeto. Mas igual, por exemplo, ele fez a última dele mesmo, Undercovers, uma bosta. Tanto que a série passou do terceiro episódio. Cancelado. Lá cancelaram antes, se não me engano, cancelaram ela antes do terceiro episódio, pra vocês verem o tamanho da bosta que ele fez. E fez esse Super 8 que é... uma homenagem ao Spielberg. Cara, não precisa homenagear o Spielberg. Os filmes do cara são recentes. Relança no cinema os filmes do cara. Não tenta emular o estilo dele. Isso é ridículo. Isso é falta de identidade. Pois é, então aí me desanimam as coisas dessas. Mas é um diretor que eu gosto, mas acho que exageram demais em cima dele, sabe? É que a gente falou agora há pouco, né? Hoje em dia tudo todo mundo é visionário, cria-se uma aura de genialidade em gente que não... É porque aquele negócio, a pessoa faz qualquer coisinha acima da média, e aí o cara já vira deus, entendeu? O cara já vira o mestre do cinema. Hoje é tudo muito descartável. Não é difícil você fazer algo acima da média hoje, entendeu? Então, qualquer um que faz alguma coisa acima da média é gênio, pelo amor de Deus. Bom, eu acho que a gente acabou, obviamente, se estendendo um pouco, a lista estava enorme, a gente ainda removeu algumas coisas ao longo do caminho aqui, ou seja, ficaram vários filmes de fora. Alguns filmes a gente pretende falar deles no futuro. Pois é, alguns filmes nós deixamos de fora propositalmente porque merecem uma visão mais aprofundada de cada um. Isso. Mas eu acho que o importante é que a gente tenha feito essa recapitulada aí de filmes de invasão alienígena num ano que tem alguns, né? Que talvez não de invasão, mas com alienígena. E que sirva de lista também, né? Pra quem não conhece, pra poder ir atrás e conhecer. Eu, por exemplo, sabia, né, da existência do Poe e do Ataque do Bloch, mas por algum motivo, muitos filmes que eu assisti, esses filmes eu acabei deixando pra depois, né? Espero assisti-los até o fim de 2012, se todas as séries que o Warley me apresentou deixaram. Aí nessa, tem série nova do J.J. Abrams, tem 37 anos. Acabamos de falar mal do cara e você vai falar que... Ai, velho, mas aqui, tudo bem, mas eu posso ficar curioso com uma série dele? Eu tenho direito, eu posso achar ele subestimado, mas eu fico ansioso pra uma série dele? Posso, velho. A gente sempre espera o melhor de todo... A série é dele. A gente sempre espera o melhor de quem já mostrou que consegue fazer coisa boa, né? Então... Exato. Bom, é isso daí. Se você quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, você pode mandar e-mails no alertavermelho@cinealerta.com.br ou comentar no post. E você que escuta pelo iTunes, não esquece de dar aquela classificada no episódio, no podcast, pra dar uma subida lá também, pra dar uma força pra gente. Isso aí. Até a próxima. E eu fui. Mais uma vez, obrigado a todos que ouviram. Espero que tenham gostado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado por aguentar nós três aqui falando sem parar. E como o Thiago disse, deixe seus comentários se você acha. Se você tem algum filme que você sabe que é bom, que a gente não comentou, comente por aí também. Ficou com alguma dúvida sobre algum dos filmes que a gente comentou, pode perguntar no post ou até mesmo nos nossos Twitter aí, que a gente responde lá também pra você tirar uma dúvida rápida, alguma coisa. Porque foi bastante filmes, né? Às vezes você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade. Isso aí, até mais. Até. I'm gonna make a comeback.